galera, tocando só as tops do momento. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Ser bom, tem que ser original. Para provar que só é melhor quem faz o melhor. Oh, deep is your love? Ele está de volta. Trazendo as novidades pra galera. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Didi Lobato. Carisma e competência de um dos melhores DJs de Calçoene. Agora ele tá no coração da galera. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Lobato DJ, humildade sempre. Yeah. DJ Lobato, o top DJ de Castro M. Esse DJ é fantástico. Everybody's going to the party, have a real good time. Ele está de volta. Trazendo as novidades pra galera. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up. Vai, toma! Vai, toma, sai dos palcos! Vai, toma! Vai, toma, sai dos palcos! Vai, toma! Vai, toma, sai dos palcos! Tô possuído agora! Atenção, toda vez! É DJ Lohan, meu irmão! DJ Lobato, o Master do Mix! DJ Lobato original detonando agora. Você está curtindo DJ. Vende quatro. Com Paulinho um dia, já ficou na fita. Não era tu que era bandida. Eu com Paulinho um dia, já ficou na fita. Não era tu que era bandida. E aquela mina que é cachorra, piranha, sapeca. Na fita. E aquela mina que é cachorra, piranha, sapeca. Na fita. Gordinha, magrela. As mulheres.